mano e as mina firmeza. Pros vida louca da quebra, pros cima que não quer treta. Não vim pra maquiar, nem contar a história triste. O rap não morreu, rap raiz ainda existe. O nosso som não é modinha, não é feito pra playboy. Eu canto é pra quebrada, pros mano que tá com nós. Complexo, radical, sujeira, contenção do leste. Os mano aqui não nega a voz e o respeito prevalece. Diário de tempo, seguro as treta, mensagem é pesada. Resposta na letra, estrofa, papel, na tinta da caneta. Fazendo seu corre, suas rimas, suas letras. Melodia batida, uma base perfeita. O rap é o som pra aquele que respeita. Chegamos na paz, porque nós é talento. Três mano envolvendo quebrar de silêncio. Estamos no mesmo corre, nessa bagaça envolvido. Em torno sul tá de volta, fazendo som pra bandido. Pros vida louca da quebra e não pra filho de rico. Rap Brasília tá foda, mas mesmo assim não desisto. Tá faltando humildade, cadê? Não vejo mais isso. As letras sem conteúdo, um rap sem compromisso. Tinha porte de rima que a massa enlouquecia. Rap é pros favela e não pra burguesia. Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. Money. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. Money. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? Sabe qual é, tô ligeiro, não pago comédia, age o mesmo. Corre é esse, e se moscar nós invade. Contenção de carteirinha, maloca formou. Se mantém quebra de silêncio, parceiro. Complexo formou a quadrilha. O dia a dia vou vendo e não vou pagar de cego. Humilde a toda hora, sofre na mão de um ferro. Dificuldades são muitas, não tô ligando pra isso. A minha fé vale mais que um pote de ouro maciço. O nosso corre é o mesmo, linha de frente não cai. Veste a camisa do time, só atacante veloz. Então tá aí, ô doidão, o filme que tu pediu. Mete fogo nos comédia, manda abrasar nos fuzil. E vai na faca, nas máquinas, não importa como enquadra. Apenas fique atento e vai com a touca na cara. Só desacerto não quero, pois o meu corre é outro. Salve o Gama, é nóis, pro céu azul e torre. Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. Money. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. Money. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? E o silêncio foi quebrado, hein? Pilantragem no bolinho é mato no mesmo corre. Vários tá, só que jogam separado. Um pelo sucesso, dois pela grana. 3, 4, 5, 6 te joga pra lama, é assim. Nessas horas quem dizia amigo muda. E pra tocar nos frevo, vixe, quase virou puta. Hipocrisia, patifaria rola demais. Mas os tapinha nas costas não engana mais. O foda mesmo é saber que ninguém é por você. Ou faz teu corre sozinho, ou sozinho você morre. Entende, vê se compreende essa mensagem. É cada um por si mesmo fazendo o mesmo corre. Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. Money. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? Mas se o assunto é o mesmo, corre quem tá. Ninguém bota cara, se não for vai pra ganhar. E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá? E quem tá?